2, Salvador, passa ali do 2221 no pode 3 pushback funcionamento. 2231, 3 a chama pro táxi. Chama pro táxi, 2221. Bom dia, C3, 1.56, informação Juliana, autorização Galeão. Então 3153. Autorizado Galeão, nível 340, decola piscina 0, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro Vitor Oscar, Leda, transição Dócilo, via Brasil 44. Foi seguro até novembro 857, monso e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, aciona 5457, transponder. 161.5353, caminhão, nível 340, rota do plano, fazer o 44, seguro até novembro 857, monso. Cola dono 0, curva direita, porta, salvo 1, beleza, topo. 3153, Atan. Continuamente a correta, vamos para o feedback funcionamento. Taxi Passareira 2221, 53 a bordo, autonomia de 5,30 e alterna Goiânia. 2221, autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, reportando pronto no ponto zero da piscina 0. O ajuste altímetro no 0,14. Apache 1, vai reportar na Índia, 1,014, ajustado, Passareira 2221. passageiro 2221. Passageiro 2221, na linha, decola piscina 0, vento 190 graus, 079. Perdão, 049. Aqui decola passageiro 2221. Planeta 3153, posição 9, pushback acionamento. 3153, autorizado, tinha contato. Autorizado, tinha contato, 3153. Taxista 3153, 120 Moda, autonomia 330, alterando Campinas. Tênis 53, aprovado o táxi do Pátio 1 no Índia, reposto no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0 no 4. 09, Pátio 1 no Índia, com o ponto de espera da 10, pronto, 3053. Chegarão 9970, está estabilizado o VLS na 10. Chegarão 9970, altímetro 10 no 4, o vento 1,80 graus com 0,5 nós, forma pista úmida, tem pouso autorizado 9-0. Viva em pouso. Espera, dona Zero, próxima 3, dona 53. Autorizado alinhar e manter, fechando o zero. Mantendo o zero, tá 3, 1, 5, 6. Não, 970, no solo 56, à direita, na minha escuta, via Golf, após Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 3, atento ao balizador. Golf, Alfa, Kilo, Pátio 3. Vento 170 graus com 05 nós. Decola 58, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 0, explicando no 83, 953. Oi, bom dia, Federal 9972. Tá, baixado travado. Visual. Via Federal 9972, altímetro no 014, o vento 160 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na 10-0-0-4, ajuste 69972. Silvio, bom dia aí, prossiga. Bom dia, tá? Silvio, o candidato mora aqui no voo local, sobrevoo vai ser uma grande aqui no pé, decola pro Augusto, seu pai. Golf autorizado em mar em mar, voo local 500 pés. Vai decolar com Pro Whisky, o time correção, o transponder 0117. Controle 120 decimal 8, hotel no meu Golf. Vocês abordam 03 ou 612? 03. Obrigado, Tarmo Golf. Livre acionamento, chame pronto para a decolagem. Para pronto, Tarmo Golf. Trono 972, no solo 02, à direita na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta, atento ao balizador. Nós vamos ter uma parte. Sobre a pista, confirma o sinal 9972, houve colisão? Não, mas aqui onde a gente está fazendo. Lateral da pista, é isso? Acima da pista. Lameira 2, está embaixado para a do Rio, 5975. Altímetro 1-0-4, informo, foi informado pelo tráfego que pousou à frente que há pássaros sobre a pista. Se o DG já arremeteu, vai prosseguir para o pouso. Para trás, para pouso. Eu sigo 975, o vento 090 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no zero. Torre boa, o Xené 62 no homem, formação quilo. 2-1, Galeão, aguarde cópia, prepare ação, Uno, Leda, Doclo. Confirma o nível solicitado. 3-6-2-0, pre. É 225 para Brasília, guarde cópia. Nave chamou para a cópia. Desejo 420, número 2 para a cópia, preparação Uno, Leda, Motiva, guardando só um minuto. Colagem ponto em risco, aeroporto fora do solo, o vento no aeródromo 090 graus com 08 nós, hotel Romeu Golf. Salvador, chance 6-2-5, Magic Kilo, on-time 7 request, Brasília. China 6-2-5, stand-by, take clearance. 975 no solo 05, à direita na Golf, vai prosseguir na minha escuta, Golf Alpha até o Pat 3. Prevista a posição meia dúzia Romeu do Pat 3. Observado algum pássaro sobre a pista, risco 975? Certo. O meu voo está fora do solo, 500 metros, comprou a WITS. Então, meu Golfo decola ao 06, prossiga com o ProWhisky, chama o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. Chamar a controle, Teletran. Meia 211, cópia. Tá, escuta. Na 6211, Galeão, aprovado 360, decolada 10, curva direita, saída Sanvo 1, após Leda, depois direto Doclo, Delta, Oscar, Kilo Lima, uniforme Doclo, onde depois prossegue na Bezulo 44, Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, Upper November 857 até Moussu, aciona 5507, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, Rio de Janeiro, decolando a zero, curva direita, São Voono, Leda, Doc, Lopes Lu 44, Serra Golfo Romeu, até novembro 857, Moço. 5507, transpone, 208, controle, acionei 6219. Vai, acionei 6211, portão 612, reporte pronto, pushback, acionamento. 612, vai reportar. Sul 4201, pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 320, decolada 10, curva direita, saída Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Prossegue via Upezulu 10 até Pubave, após Upezulu 16 até Posmo, após direto com Fins, Charlie 9B Fox, e após prossegue conforme rota do plano de voo. Aciona o transponder 5505 e o controle Salvador 120 decimal 8. Chame pronto, pushback, acionamento. Na 6225, red, copy. Go ahead. Na 6225, clear to Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, track level 380, via Upper Zulu 17. Departure from 1010, after departure, turn right. Arbor 1 departure, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo 1 departure. Transition Alpha, Scott Code 5504, and control departure frequency 120.80. Roger, 6225, we're clear level 380 to Brazil, departure runway 10, right turn. Arbor, transition Alpha, departure, until airway 1, upper 017, 5504, Scott and control, Salvador 12025. Departure Arbor 1, departure, transition Alpha. Affirm Arbor 1, departure left transition, say 625. 1007, report rest, push and start, push on 6225. 0625. mandar algum... autorização... Galeão? Já seria o gol 963? 963, Galeão aprovado 360. Colada 10, curva direita, saída Sanvo 1, após Leda e após Mot, correção após direto Doclo, Delta Oscar Kilo Lima, uniforme Doclo. Após prossegue via Pesulu 44, ponto seguro, Serra Golfo Romeu, Upper November 857 até Moço. Aciona 5516 e o controle Salvador 120 decimal 8. Código 963, portão 11, filme pronto, pushback, sonamento. Libracionar, chame táxi. Tower 9625, position 7, request push restart. 9625, staff approved, report to Red Tax. Step up on push restart, we'll call 9625. Salvador, bom dia. Delta 3517, passou Simbra, frente a casa. 517, bom dia, altímetro no 014, pista molhada, o vento 050 graus com 08 nós, pouso autorizado no 10. Sentem, pouso autorizado no 10. Então, 3517. Para 201, à direita via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Corte pronto para decolagem, altímetro no 0, no 4. In India to holding point 10 and on the side 1014, report ready to departure. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Fico no 7, no solo de 2-1, à direita, prossegue táxi. Na minha escuta, via Eco, após Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, a 3507. 201, no vento 040 graus, com 08 nós, autorizado a decolar. Estão no zero. Pega afanamento 963. 963, livre acionar, chame táxi. Decolo de 24, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Passa 2017, agora controle 1208, obrigado, bom dia. Juliette, portão 07. Para o 07, seu 35, né? Previsão de mais 3 minutos. Obrigado. Na 6225, cleared for takeoff runway 10, the wind 050 degrees with 07 knots. Take off runway 10, 6225. Para o táxi, chegou 1963, 963, aprovado táxi da Apache 1 no Índia, reporte considerada 10 pronto, altímetro no 0 no 4. Apache 1 no Índia, reporte era pronto, considera chegou 1963. Airborne at 26, call control departure frequency 120.80, have a nice day. Head check, 1208, Ocean at 6225, good day. Agora sim, push 6219, Oceanair. Panico aqui no solo, está passando agora a cauda, um banho 737 da Gol. Após o tráfego em coordenação, está livre, iniciando 62, deixa-me táxi, Oceanair 6219. Eles vão comigo, 6219, após o tráfego, eu inicio. Torre Salvador, um bom dia, azul 2775, estabilizado no ILS. Azul 2775, reporte passando marcador externo, com trem checado, altímetro no 0, no 4. Plantaremos azul 2775. 963. 963, mantém a posição. Salvador, já está 357. Qual a subida esperada para Brasília? Elefa 1 ou Bravo? Arbor 1, transmissão Elefa. Arbor 1, Elefa, obrigado. Pouso 2775, pouso autorizado, pista 1 no 0, pista molhada, o vento 050 graus com 07 nós. Pouso autorizado, azul 2775. Solista, aqui está o táxi, o Oceaner 6211, 158 a bordo. Autonomia alternada? No Guarulhos, autonomia de 3 horas e 30. 6211, táxi aprovado via Pátio, Uno, Índia e Alfa, hotel ponto de espera na 1-0. Reporte pronto no ponto de espera, o altímetro 1-0 no 4. T14, eu passarei pronto na 2-1. Pode ler, Tio Romeu, prossiga. O 963 autorizado, Daniel, e manter, deixa no zero. Prossegue táxi na minha escuta via Alfa, Kilo, Pátio 3. Prevista a posição 03 Lima do Pátio 3, atento ao balizador. Frente, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 3 Lima com 3 Lima com o balizador. Estará na sua escuta, 2-7. Alfa Juliette Romeu, está pronto, cópia? Alfa Juliette Romeu, aprovado para Serra November, Lima, November. Nível 085, quadro disponível. Decola da 17, curva à direita, saída corredor Axé. Mantendo inicialmente restrito 1.000 pés até o farol da barra, liberação do controle. Prossegue após conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5501, controle Salvador 120, decimal 8. Romeu, correto, no Pátio 4, liberacionamento de chame-táxi. 963, autorizado a decolar, pista no 0, vento 050 graus com 05 nós.